Juninho Senna, Britnap na batida, Servo na escuta, a dinastia dos primos. Viver, crescer, seguir em frente, é de rima que cê quer. Então segura. Eu não me vejo como o mundo me enxerga e vou pra guerra, porque sempre haverá tropeços e quedas. Aparência abre porta, sabedoria, jornada. Ninguém navega eternamente em águas plácidas. Vou invadindo os polos da sua mente, transformando sorrateiramente num insolúvel suspense, derrubando seus pensamentos mórbidos, gerando um espetáculo para os olhos. Só não se muda a história de quem já tá morto. Lugar de semente não é no bolso. Não me preparei para aplausos, e sim para as vaias. Mais importante a travessia que a chegada. Meu microfone é uma agulha, pensamentos à linha. Sou um alfaiate que costura ideias em rimas. Fiz da minha mente meu próprio espelho. As fagulhas da revolução se acenderam. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Levanta o braço pra cima, sacode a mão. Luz, câmera e ação, olha a revolução. A luz só é útil, acesa na escuridão. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Rimas que saem das entranhas da emoção. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Vem de coração e se joga no refrão. Com a mesma gana que um asmático procura por ar. Não sou estrela, mas vim te estimular a brilhar. Remova sujeira depositada em sua memória. Agora, seu lado predador acorda. Na loucura dos psicóticos, vejo minha insanidade. Preocupar com a dor do próximo é dar a outra face. Viajando longamente no céu da minha psico, acerto em cheio meus ouvintes e o tiro da mesmice. Felizes os que dão risadas das próprias tolices, pois serão eternos aprendizes. Falar o que pensa não é maturidade, é descontrole. É virar pasto na roda dos escarnecedores. Coração palpitante, mente borbulhante, se tornando num polo de atrações fascinantes, tomando lágrimas emprestadas. Choramos juntos, a esperança fecunda o óvulo, entrou no útero. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Levanta o braço pra cima, sacode a mão. Luz, câmera e ação, olha a revolução. A luz só é útil, acesa na escuridão. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Rimas que saem das entranhas da emoção. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Vem de coração e se joga no refrão. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Luz, câmera e ação, olha a revolução. Luz, câmera e ação.